Deus, Camila. Cê me mostrou que amor não tenho nessa vida. Cê quebrou meu cocoro, abriu ferida. E agora à noite eu não vejo mais. One Piece, lê até finaltim. Só teu nome, Shinigami do Brasil. Era nerd, sim, mas não mais. Ingeria rap. Vira homem, porra. Claro, Camila, tudo que eu mais quero é sair com você, o meu sonho. Não.